Tarde, mano. Cê disse que eu não ia. Se eu quis e não completei, não vá embora que eu não vou voltar mais. Não, não, não. Cê disse que eu não ia. Se eu quis e não completei, não vá embora que eu não vou voltar. Sem giz pra colorir, tudo perde cor, mas nem tudo aqui é tão azul, não. Quanto eu pensava. Sem giz pra colorir, tudo perde cor, mas nem tudo é tão azul assim. Quanto eu pensava, quanto eu pensava, não.